vida corre em linhas tão finas que muitos nem veem. E quando estão consigo, estão do outro lado. O que fazer daqui em diante? Como agir sem fingir? Mentir ou fugir? E a todo instante reagir às consequências da própria existência. Muitas diferenças, crenças, atos. O que mais dói na consciência é exercer a ciência de ter de conviver entre os ratos. Cai a noite, raio de ir num recesso da alegria, com certeza a tristeza em excesso é a parte do processo em que ingresso sem regresso ou progresso. Eu confesso que começo a não entender mais nada. Dias em branco, o frio lá fora é o de outrora. E pra ser franco, a caneta só pega no tranco. Movida só alavanco e pro meu próprio espanto, jogada pelos cantos, as respostas que procuro se não acho. Arranco da fumaça outros pássaros na praça. Nem é a questão, Deus deve estar provando minha raça. O que se passa é difícil explicar. Se o pulsar do coração se tornou linear. Tive vontade de pular, mas tava manco. De me juntar aos que estão lá, mas não é pra tanto. Eu tive dias em branco, noites em prantos. Mesmo assim as cores fluem livremente na corrente. Olhares de espanto em todos os cantos. E o silêncio lentamente contamina a respiração a cada ação. Não, dizem que por aqui não se passa em vão. Todos na mesma condição, sem reação ao tempo. Quando a palavra não tem rima é no talento. E só por isso eu continuo no alento. Preso à liberdade assim como o vento. Não me perco na loucura da cidade, pois aqui dentro tudo é diferente. Quando se fala realmente do que sente, o espaço que ocupa um ausente. Iminente impotência, situação acima da ciência. Vida com toda violência e revolta. Com tudo o que acontece à sua volta, sozinho você vem, sozinho vai voltar. É sem escolta, com passos contados, não há como mudar. Não sou desse lugar, então me solta. Eu sigo solto como um gringo, a vida só vale assim. Tiver bêbado na pista, desenrola em mandarim. Eu vim pra rua fácil, encontro com o fim. Começa quando você nasce, se tudo continuasse como antes. As amizades conservadas sem os conservantes. Do antes só restou o antes. Ignorante ao agora para o alto e avante. Os diamantes passam, mas elas não. Só mudam desse plano pra uma constelação. Fecho meus olhos, renovo a percepção. Sou só um grito na multidão. Chego a acreditar que não somos sãos.